It's Makua. E aí, irmão, beleza? Let's go surf. Vamos nessa. All right, let's go. I gotta say thanks to the sea. Mahalo, Peri Makasi. Obrigado, Mar, por isso tudo. Grazie, gracias, merci. Obrigado, Mar, por isso tudo. Basura, bagata, rabi. De surf, cura qualquer estresse. Quem aprende isso ainda novo nunca mais envelhece. O surfista é criança e a prancha é o brinquedo. Não importa a idade, nunca é tarde nem cedo. Enfrentei o meu medo, descobri minha coragem. Encarei o horizonte, comecei a viagem. O amor e a fé são a minha bagagem. Eu me encontro com Deus quando eu vejo a paisagem. Quando o sol nasce no céu azul ou nublado, e a minha alma grita muito obrigado. Pelo ar que eu respiro, pela inspiração, principalmente depois de um caldão. Meu pulmão se expande, coração já é grande, bombeando meu sangue dentro de cada veia. E o meu sangue correndo se parece com as ondas, transportando energia na vazante, na cheia. Quando explode na areia ou então no coral, cada onda é um sonho, não existe outro igual. E o meu sonho é real, vivo cada momento como a onda mais perfeita que não volta no tempo. Obrigado, mar, por isso tudo. I gotta say thanks to the sea. Obrigado, mar, por isso tudo. Mahalo, teremakasi. Obrigado, mar, por isso tudo. Grazie, gracias, merci. Obrigado, mar, por isso tudo. Basura, batata, rabi, rabi. Pura vida, vida que não perde a pureza. Sempre conectado com a mãe natureza. Quando eu tô no outside, sem wi-fi nem bluetooth, eu só fico online com a linha do surf. Um amigo que curte. Encaixando no barrel, a família e os amigos, é só isso que eu quero. Aprender, conhecer, dividir e somar. Ampliar os limites, sempre me superar. Eu vim ao mundo preparado pras provas. Na barriga da minha mãe eu já treinava as manobras. Eu chorei quando eu nasci, eu tinha um pingo de mágoa. Me tirando da barriga, me tiraram da água. Meu lugar é na água, se eu tô nela me deixe. Com a minha prancha em companhia dos peixes, onde eu curto a vida com adrenalina e calma. Escuto aquela voz agradecendo na alma. Obrigado, mar, por isso tudo. I gotta say thanks to the sea. Obrigado, mar, por isso tudo. As I head to the sea, bow strapped in, squats, what a blessing this will be. Chilling on the road, it's me and my friends. I'm loving this life, yeah, I hope it never ends. Somewhere over rainbows at the edge of the sea, there's a big old pot of gold and it's waiting for me. Ohana, familia, onda perfecta. I'm going out surfing,